que tá muito bom. Hoje é que tá bom demais. A doença vai embora, a saúde vem na hora e com Deus a gente vai. Vai embora, a saúde vem na hora e com Deus a gente vai.